Dave Chiodini, tudo bem? Olá, meu amigo Anthony Curti, olá, querido assinante do ProFootball. Eu estou bem, estou voltando de férias e com saudade de gravar o podcast, Anthony Curti. Achei que você ia falar que você está com saudade de mim, não de gravar o podcast. Falo com você todo santo dia. É verdade. É verdade, nos falamos todos os dias, olha só que equipe unida. Gente, se você está vendo depois no Spotify, falou assim, eles voltaram, o podcast aberto já voltou? Não, apenas para os assinantes. E não se assustem se você vê no seu feed que mudou o nome do nosso podcast, mudou a imagem de exibição, porque NFL no Footballcast é um nome muito cafona, e aí a gente chegou à conclusão que não estava legal. E agora... A exemplo da Rede Globo, que o Grupo Globo agora tem o projeto Uma Só Globo, nós estamos com o projeto Um Só Pro Futebol. Exatamente. E o nome antigo tinha um ar muito 2013, né? Uma coisa 2015. Totalmente. Totalmente. Então, agora nós estamos se modernizando, já estamos em 2021, entramos numa nova década e é uma nova era de imagem desse podcast. O nome do podcast mudou, a imagem também, mas a musiquinha de começar, que eu soltei aqui no podcast aberto, que o Júlio edita, a gente deixa ela mais longa, ela continua. Quem sabe numa próxima temporada a gente muda, mas por enquanto segue isso e segue isso aqui também, ó. Certo? Assinante querido, no próximo podcast, semana que vem, portanto, que ainda é exclusivo dos assinantes, tá? Então esta semana exclusivo, semana que vem também, vocês podem mandar perguntas, tá? Voltamos com as perguntas, é só você entrar lá no nosso site, profutebol.com.br. É bom porque ProFootball agora é tudo uma coisa só, como eu falei, então o nome do podcast é apenas ProFootball, o site é isso, é profutebol.com.br. Então você pode entrar lá no menu ProClube, você pode entrar em perguntas para o podcast. Se você está logado, ou seja, se você é assinante, vai ter um formulário lá e você pode mandar perguntas, tá bom? Lembrando que se você tem amigos que querem assinar, o nosso site está muito mais do que aberto aí para suas assinaturas nesse período tão legal, tão bacana, que é a off-season, a intertemporada da NFL. E eu não estou sendo irônico, não. Hoje eu escrevi um texto sobre o Jimmy Garoppolo. Que gostoso que é escrever sobre movimentações de intertemporada, Dave Chiodini. Eu também gosto. Eu confesso que é a minha parte do ano predileta. Eu gosto, claro, adoro a temporada da NFL, adoro os jogos, adoro os playoffs, mas adoro a intertemporada da NFL. É isso, queridos. Então, vamos lá, o podcast hoje não vai ter 50 minutos, óbvio, porque não tem até muita coisa para falar, né, em específico sobre a Franchise Tag, que é o tema do podcast de hoje, e a gente vai conversar justamente sobre ela. Vamos endereçar já o elefante na sala? O Dallas Cowboys vai colocar a Franchise Tag no Dak Prescott por dois motivos muito simples, né, Davis? Primeiro, para continuar vendo a evolução da recuperação física dele. Teve uma lesão séria no ano passado, o Dak Prescott, na semana 4, se eu não me engano, 4 ou 5. Então, esse é o primeiro motivo. E também para tirar ele do mercado e aí poder assinar um contrato de longa duração até julho. A segunda tag que eles devem colocar no Dak Prescott, né? E aí é quanto? É 140% do salário? Alguma coisa assim? Vai ser uma bala. Vai ser uma bala grande. E aí... É 120% do salário de 2020. Então, seria 37,6 milhões. Se você olhar para um quarterback no nível do Dak Prescott, até que não sai caro. É isso. E esse contrato nem vai existir na prática. A tendência é essa, é que eles coloquem a tag, mas que renovem por longa duração até julho, né? Então, acho difícil. Assim, para o Dak Prescott, se ele jogar com a tag, ele vai ter ganho 69 milhões de dólares juntando 2020 e 2021. Show de bola. Mas acho difícil que fique esse contrato assim. Eles devem assinar um contrato de 5 anos, né? E aí deve nesse meio tempo, assinar o contrato. A verdade é que esse é um imbróglio que já dura muito tempo, né? A gente fala dessa assinatura do contrato do Dak Prescott desde antes da outra temporada, que como ele não tinha opção do quinto ano, por ele não ter sido uma escolha de primeira rodada e tal. Mas eu acho que o Dallas Cowboys entendeu que não é tão simples achar um quarterback, que pode ser que alguém não goste tanto do Dak Prescott, beleza, faz parte, mas que ele é um quarterback top 10 da NFL. E é muito difícil você encontrar um top 10 da NFL. Então acho que o Dallas Cowboys parte aí em busca desse. É um top 10 e é isso. Vai ter, o salário é esse. É o próximo quarterback para renovar, é o quarterback mais bem pago da liga. E 37 nem seria o quarterback mais bem pago. Né? Na média ainda seria o Patrick Mahomes. A tendência é que ele renove aí por 5 anos. E é isso, com uma média entre 37 e 40 milhões, eu acho que é a tendência. chuta uns 40 milhões. Deve ser por aí. É uma questão de tempo, muito, muito difícil que o Dak Prescott chegue no mercado. Claro que as coisas podem mudar, a NFL é muito louca. Mas é isso. Ó, eu tenho os valores da franchise tag aqui para vocês, meus queridos. Lembrando que a franchise tag ela funciona com as posições clássicas da NFL. Então não é edge rusher, é defensive end, é linebacker, enfim. Então eu vou falar desse jeito, tá? Nem para isso a NFLPA serviu nesse acordo coletivo. Nossa, impressionante. Aqui manter a franchise tag, eles não iam brigar, porque é manter a franchise tag para o quê? 20 jogadores por ano? É. Tipo, quem é uma cabeça, um voto. Então você acha que o cara que é undrafted free agent tá pensando na franchise tag? Não tá. Ano passado foram 14 jogadores que receberam a tag. Eles não iam se estressar por conta de 14 jogadores. E os times não abrem mão disso, né? Era uma coisa bem clara, assim, que as franquias não abriam. E quer ou não, posso falar, Davis? Pra NFL, não é de todo mal que exista franchise tag, cara. Não. Consegue segurar o jogador mais tempo, é uma compensação ao time que draftou ou que selecionou o jogador num momento de baixa, sabe? Vamos lá, o Shaquille Barrett, né? Quem era o Shaquille Barrett até 2019? Ninguém. Era um cara, um cara que não tinha virado titular em Denver, foi pra Tampa e estourou. Cara, foi uma forma justa, teoricamente justa, eu tô aqui fazendo entre aspas, aqui não dá pra ver, de dar uma chance maior pra Tampa Bay que acreditou no cara, e por aí vai. Então tem outros aspectos também, né? Ele poderia acabar recebendo de novo a tag, né? Não sei, acho que Tampa Bay não tem nem como colocar a tag de novo nele e adequar o teto salarial. A gente já conversou sobre isso bastante. Deixa eu falar os números aqui, Davis, rapidinho. Quarterback, como primeira tag, tá? O deck não seria o caso, porque seria a segunda. Quarterback é pouco, viu? 24 milhões. Defensive end, 17 milhões. Wide receiver, 16. Linebacker, 15. Cornerback, 15. Offensive lineman, 14. Defensive tackle, 14. Safety, 11. Running back, 11. Tight end, 10. E special teamer, 4. Eu acho que por aí a gente vê também o desprestígio de duas posições da NFL, que é de running back e de tight end, né, em termos de valores, etc. Então apenas 11 milhões, que é menos da metade a tag de running back do que a tag de quarterback. Então vamos aos nomes. O Dak Prescott é bola cantada, né? A tendência é que ele seja o terceiro quarterback que receba duas vezes a franchise tag. O Kirk Cousins recebeu anteriormente, de 2016 a 2017, pelo Washington Football Team, e o Drew Brees recebeu uma pelos Chargers, outra pelos Saints, e os dois jogaram uns 16 jogos, né? O Dak Prescott jogou 5 jogos só no ano passado. O Dallas Cowboys foi um time com o Dak Prescott e um outro time. Você pode não gostar, ouvinte, do Dak Prescott, mas é cristalina a diferença dos Cowboys com o Dak ano passado e sem o Dak. Ah, totalmente, né? É um time que, claro, mas perdeu no começo da temporada, mas perdi anotando 40 e poucos pontos, né? Depois, o que estava sendo um problema no início era a defesa. E depois que o Dak saiu, o ataque simplesmente não andou mais. Virou uma bagunça e tal. Então, eu acho que Dallas não vai cometer essa loucura de deixar um quarterback de franquia passar e ir embora. Muito bueno. Temos algum outro quarterback para receber a tag, Davis? Acho que não, cara. Dos que eu vi, assim, tag, eu acho que só o Dak Prescott que eu acho que vai receber. Até tô olhando a lista aqui dos free agents de 2021, mas ninguém que me chame atenção na posição de quarterback para receber a tag. Também acho que acaba sendo isso. Com o Dak Prescott, 2-3, vitórias e derrotas, e o Dak tava com média o quê? De 400 jardas por jogo. Com Dalton, DiNucci e Gilbert, 4-7, né? E tudo caiu, né? Jardas por tentativa com o Dak, 8.4, com esses outros quarterbacks, 6.4. 2,3 touchdowns para cada interceptação, com os outros 1,7, e Dallas acabou saindo da disputa de uma pífia NFC East com os outros quarterbacks. Sobre o Dak, algo a mais, Davis? Porque a gente vai voltar no assunto do Dak Prescott quando essa tag for utilizada, e vai ser uma novela que a gente vai acompanhar por alguns meses ainda, né? Não, acho que não. A questão só é que eu queria traçar um paralelo, né? O Kirk Cousins foi o único a receber duas tags seguidas, é isso? Foi, né? O Drew Brees também, mas o Drew Brees uma vez pelos Chargers, isso. Outra pelos Saints. Mas não seguidas. Não, não, não foram seguidas. Seguidas. O Kirk Cousins acabou não renovando com o Washington, né? Talvez aí a gente veja o Dak. Pode ter um precedente, não sei. Talvez ele não chegue ao acordo que realmente quer. Então, só queria fazer esse parênteses. Mas eu acho que não vai ser o caso, não. Eu acho que vai acabar... Vai acabar renovando, até porque ele se sente bem. Mas o Washington também, né? Não, Não, mas acho que é uma situação diferente. Já tinha um desgaste em Washington, né? Porque o Cousins tinha sido draftado e foi reserva do RG3. E aí o Dak Prescott ele já vira titular na pré-temporada. E o Tony Romo fica saudável, mas não volta. Tem um certo carinho pela família Jones com o Dak Prescott. E eu acho que é recíproco. É uma situação um pouco mais diferente. É só a questão contratual, eu acho. Não é uma questão de querer ficar ou não. Claro que as coisas podem mudar. Mas, a princípio, o que eu imagino aí é que haja uma potencial renovação em breve, meu querido David Chiodini. Bom, seguindo então agora nomes menos badalados aqui, né? Temos dois wide receivers, né? Uma classe bem rica na free agency em wide receivers, inclusive. A primeira delas, o primeiro deles é o Allen Robinson, só que reza a lenda, segundo ele próprio, que os Bears, desde que acabou a temporada, nem falaram com ele mais. É, cara, é uma situação complicada, né? É disparado um grande recebedor, assim, é evidente que é um belíssimo recebedor, mas a verdade é que nunca conseguiu chegar onde queria em Chicago, muito por conta de quarterbacks fracos e tal, e isso deve ter já mostrado algum descontentamento interno, ele mostrado internamente algum descontentamento, né? E talvez isso tenha chegado à franquia, que não é uma boa manter um cara desse, porque a gente não vê Chicago a curto prazo, eu pelo menos não vejo agora, em 2021, melhorando muito essa situação de quarterbacks. Se você me perguntasse hoje quem vai ser o quarterback dos Bears em 2021, eu apostaria que seria Nick Foles, tá? Pela posição de draft de Chicago, não vejo o time com bala para fazer grandes movimentos, então talvez o Allen Robinson também já esteja mostrando, já tenha mostrado que não quer ficar em Chicago, o Chicago esteja pronto a atender esse desejo dele. E o Mooney foi muito bem também, o calouro. Sim. Tem o Anthony Miller ainda, né? Mas a grande questão é o Mooney. Se o Mooney tivesse um quarterback um pouco mais preciso em profundidade, a situação do ataque dos Bears acho que seria um pouco melhor. Mas enfim, o Allen Robinson tem valor de mercado aí de uns 20 milhões. Para mim é o melhor wide receiver. E vai virar o melhor free agent dessa free agency, melhor receiver da free agency. Porque o Dak Prescott com certeza vai receber a franchise tag, né? Então, com isso, os Bears acabam aí, fica uma situação difícil. Eu acho difícil também, falando a palavra difícil, eles renovarem, porque os Bears estão 1 milhão abaixo do teto salarial neste momento. Precisam fazer ajustes e ainda precisam contratar, né? Parabéns aí, o Ryan Pace é um general manager brilhante, né? Robert Quinn, quem diria que esse contrato do Robert Quinn, que tem 24 milhões de dead cap nesse momento, que bela ideia, hein? Pô, que ideia bacana, hein? O Leonard Floyd voando lá no Los Angeles Rams, parabéns. Você está triste? Não fique triste, tudo pode piorar e Trubisky voltar. Não tem como, cara, não é possível. Não, aí também, aí já é... Se o Trubisky voltar para os Bears, eu não vou mais torcer para o Chicago Bears. Mas eu acho que o Chicago Bears... Tô falando sério. Enquanto ele estiver lá, eu não torço mais para os Bears. Eu estou decidido a isso, Davis. Tô falando sério. Fica assim. Não, tô falando sério, cara. Não dá. Tudo tem limite, velho. Tudo tem limite. Tá muito nervoso. Tô nervoso, tô puto. Mas enfim, voltando, Allen Robinson, querido. Eu acho que não fica nos Bears, não. Eu acho que ele chega num ponto da carreira que talvez ganhar seja mais importante. Eu acho que dinheiro já foi feito, né? São 28, ele tem 28 anos e chega num ponto da carreira que eu acho que ele já fez uma escolha ruim no passado, em que ele, por um pouquinho de diferença de dinheiro, ele preferiu os Bears em relação aos Packers. Onde ele iria jogar com o Aaron Rodgers, e ele foi jogar com o Mitchell Trubisky. Então, nesse momento aí, cara, eu acho que é melhor pensar em ganhar dinheiro. São não. 42 milhões que ele ganhou. Desculpa. 42 milhões que ele ganhou só em Chicago nos últimos 3 anos, entendeu? Eu sei, dinheiro é importante, fazer conta com o dinheiro dos outros sempre é fácil. Mas diríamos que se o Allen Robinson resolveu investir minimamente bem, ele tem um futuro garantido. Eu acho que vai para outro lugar aí, não tá muito com clima mais, tem o Mooney que foi bem como calor, então o Chicago precisa fazer alguns cortes aqui. Jesus amado, eu olho pra folha salarial do Chicago Bears, me dá uma raiva, cara, me dá uma vontade de quebrar o computador. O problema é esse, não tem muito espaço para corte, né? Não tem muita coisa interessante para cortar. Vai ser o quê? Charles Leno, Bob Mack... Jimmy Graham, pelo amor de Deus. O Jimmy Graham é 3 milhões de dead cap e o cap hit é 10, economiza 7. Pelo amor de Deus. O Jimmy Graham tem uma cláusula de não troca. Se ele não quiser ser trocado, ele não precisa. Não, mas corta, que se dane, vá pra casa do cacete. Não, pelo amor de Deus. Por que uma cláusula de não troca em 2021 com o Jimmy Graham? Ah, cara, o Ryan Pace chega, vai, Kenny Golladay. Vamos falar do outro time da NFC North que também não tá aquela maravilha. Um bom recebedor, sobretudo em janelas apertadas, né? Um cara que teve aí uma boa sintonia com o Matt Stafford, que não segue mais em Detroit. Duvido muito que ele queira seguir agora com o Jared Goff, né? Se com o Matt Stafford a vida já estava complicada, imagina com o Jared Goff. Entre 2017 e 2019 teve 8 touchdowns para mais de 30 jardas, então tem uma certa velocidade também o Kenny Golladay. É um recebedor até subestimado na minha concepção, bem abaixo do radar. Acho que quem joga fantasy conhece mais o Kenny Golladay do que o fã um pouco mais casual, talvez, da NFL. Então, é um bom nome também, né, Davis? É um bom nome. Mais barato que o Robinson. É um bom nome, eu iria atrás no mercado. E o boato é que... Eu até tenho que procurar quem foi, depois eu procuro. Que ele vai ser tagueado e trocado. E os Lions querem uma escolha de segunda rodada por ele. Os Lions passam por um rebuild completo, né? Para Detroit acho que seria uma alternativa interessante. Porque se ele bater o pé e falar, eu não vou jogar com a tag. Tá bom, tudo bem. Então, uma escolha de segunda rodada parece que é o que eles querem. E se eu fosse um time que precisa de um recebedor, mas não posso gastar tanto como no Allen Robinson, eu teria no Kenny Golladay um alvo em potencial assim, gigantesco, que é um jogador que eu gosto mais do que a média. O cara, para mim, tem boa velocidade, ótimas mãos e tal. E acho que fica um pouco abaixo do radar por uma situação que é clara, o time não ganha nada, o jogador acaba saindo do radar, né? É justamente isso. Eu também gosto mais do Kenny Golladay do que a média da NFL, do que a média dos analistas e dos fãs do futebol americano. E vai ser mais barato que o Allen Robinson porque é menos badalado, estava no mercado consumidor menor e menos jogos de horário nobre, porque Chicago pode ser uma desgraça que vai ter jogo no Sunday Night e no Monday Night, porque é o terceiro maior mercado consumidor da liga, né? Então acaba tendo mais exposição o Allen Robinson. E a própria saga trubisquiana acaba dando um tchan também, né? Fala assim, ah, coitado, Allen Robinson jogou com o Blake Bortles, depois jogou com o Trubisky, papapá, o cara fica mais no radar. Deixou de jogar com o Rodgers, se é, olha aí o que aconteceu e tal. Então, o Kenny Golladay, segundo o SportTrack, tem valor de mercado de 17 milhões, o Allen Robinson de 20, então é uma opção mais barata, e para Detroit, se eu fosse o Detroit Lions, eu faria exatamente isso, colocaria aí pelo menos a etiqueta de transição para dar uma segurada. Agora tem um nome bastante sob o radar, que foi bem no final da temporada, entrou um pouquinho mais no radar, que é o Taylor Moton, que é offensive tackle do Carolina Panthers, Davis. Esse é um jogador que eu gosto bastante, eu acho que Carolina vai cometer um erro bem grande se deixar escapar. Hoje o right tackle tem tanta importância quanto o left tackle, né? O Taylor Moton, para mim, jogou em nível de elite em 2021. E você não vai conseguir um Taylor Moton assim muito fácil, não. Então, eu acho que se Carolina deixar ele escapar, vai cometer um erro bem grande aqui. É o tipo de jogador que eu gosto bastante, que eu pagaria a tag dele e tentaria um acordo longo com ele. E é um jogador subestimado, e seja quem for, o quarterback vai precisar de proteção, né? Então, assim, houve uma evolução do Moton nos últimos jogos e etc. Acho que isso é claro também. Ah, aí assim, o Matt Rhule vai fazer um trabalho, a ideia é o Matt Rhule fazer um trabalho a longo prazo no Carolina Panthers, né? A gente, pelo tempo de contrato e tal. Então, assim, você precisa montar uma base, uma espinha. E o Taylor Moton pode ser parte dessa espinha ofensiva. Sim, e novamente aquela frase que eu sempre falo quando a gente menciona o Garoppolo, disponibilidade é uma habilidade. O Taylor Moton não perdeu nenhum jogo desde que entrou na NFL como escolha de segunda rodada em 2017. O nome que aparece aqui nas pesquisas que eu fiz para esse podcast, para o meu texto, mas aí eu não sei até que ponto vai compensar isso aqui, é o Carl Lawson, do Cincinnati Bengals, Davis. Eu não gosto dessa tag, cara. Eu também. Eu acho ele bom jogador. Teve 40 pressões ano passado, que é um bom número e tal, mas... Mas acho um pouco emocionado esse movimento de colocar uma tag no Carl Lawson. Eu acho que é um jogador bom, ok, né? Mas é uma situação menos tagável do que o Shaq Barrett, porque pelo menos o Shaq Barrett liderou a NFL em sacks. Tampa Bay era um time que queria competir, agora Cincinnati, a gente não sabe nem se o Joe Burrow vai jogar em setembro, cara. Não tem nenhuma temporada com mais de 8 sacks. Então, né? E a tag de defensive end é a mais cara depois de quarterback, é 17 milhões, vai pagar 17 milhões pro Carl Lawson. É, e o market value dele calculado no SpotTrack, por exemplo, é de 8.8 milhões, 9 milhões. Não, pra mim, então, eu vi esse nome e queria até debater com você. Até porque, Davis, tem um outro ponto também. Te abre a lista de melhores free agents, edges melhores que o Carl Lawson, free agents. Shaq Barrett, Trey Hendrickson, Yannick Ngakoue, Matt Judon, Bud Dupree, todos eles são melhores que o Carl Lawson, na minha todos concepção. Todos eles melhores, isso mesmo. Concordo com você nisso daí. Então, não vejo sentido. E aí, você pode ter jogadores ainda como Von Miller indo para essa... É verdade. Pode ser uma cap casualty, né? Um cara cortado aí. Você citou o Melvin Ingram? É outro também, né? É, mas o Melvin Ingram também já tá no lado errado dos 30 anos, então... Não, mas eu digo assim, são jogadores que vão custar mais ou menos o valor de mercado do Carl Lawson. Aí você vai colocar 10 milhões a mais que o valor de mercado do cara, quase 10 milhões, entendeu? Gosto do jogador, como eu disse, acho ele muito útil, mas uma tag você coloca num jogador que é elite, né? Não vai colocar, sair distribuindo tag em qualquer jogador. Então, acho desnecessário. É um cara em evolução. Na free agency, se ele chegar no mercado, coisa que pode até acabar acontecendo, eu apostaria nele com o contratinho legal, porque Sim. Não vai demandar um contrato muito grande. Ele vem evoluindo o número de snaps por jogo, foram 43 em 2020, como contraste foram 30 em 2018, 40 pressões ano passado, que foi mais do que 2018 e 2019 combinadas com 31. Então é um cara que ainda pode evoluir, que ainda pode mostrar serviço. Mas a franchise tag eu acho que não é o ideal. E por fim, Davis, temos dois nomes aqui. Um deles é o Hunter Henry, que foi bem ano passado, foi uma peça importante, mas ele deu uma declaração pra lá de esquisita, falando que quer jogar com um quarterback bom. Tipo, ele jogou com o calor ofensivo do ano, no ano passado, que jogou muito bem sob pressão, Justin Herbert, falar um negócio desse é um tanto quanto esquisito, mas tudo bem. Que pode ser alvo da tag, até porque a tag de tight end é bem barata. E tem o Shaquille Griffin também. A secundária de Seattle foi problema na primeira metade do ano. Perdeu o Shaquille Griffin não me parece ser uma coisa muito interessante. E esse mercado de cornerbacks da free agency também não é tão aquecido, né? Eu vou discordar um pouquinho no Shaquille Griffin. Eu acho que ele é um jogador um pouco superestimado. Mas nem a transition, Davis? Talvez uma transition tag, alguma coisa assim. Mas eu acho um jogador comum. Acho que torcedor, às vezes, gera um pouco de emoção ao redor dele. Não acho... oitava maravilha do mundo, não. Acho que é um cornerback substituível, às vezes até por um preço mais baixo. Agora, o Hunter Henry é um jogador que me agrada, mas ele tem que lembrar uma coisa. Ano passado, finalmente, ele conseguiu ficar saudável, porque ele não é um cara que você olhe com confiança, assim, né? Então, tem que maneirar um pouquinho as informações, porque eu acho que o mercado não vai ser tão quente ao redor dele quanto ele acha. Ele é um jogador que foi muito promissor aparecendo na liga, mas... ele nunca conseguiu firmar temporadas e tal consecutivamente de uma forma que a gente possa olhar e dizer assim, ó, Hunter Henry tá na primeira prateleira de tight ends. Então, um pouquinho menos, né? Ano passado ainda não jogou nem as 16, ele não jogou nenhuma vez as 16 partidas da temporada e ele não tem nenhuma uma temporada com mais de 650 jardas. Então, é um pouco exagerada a declaração dele. Vamos ver aí se... que rola lá nos Chargers, um time mais em reestruturação na defesa do que no ataque. Quanto é a tag de tight end? Baixíssima. É 10 milhões. 10 milhões? É. Talvez valha a pena. Eu não acho que... E a transition de cornerback, só rapidinho, pro Griffin, é 13 milhões, cara. Vale? Não, vale. 13 milhões na transition. E vamos explicar os tipos de tag rapidinho. A exclusiva é um contrato de um ano... que é o top, que é a média do top 5 da posição do cara, que a gente falou os valores no início do podcast, ou 120% do salário do jogador, o que for maior. Com isso, o cara não pode assinar contrato com outro time. A não exclusiva, que é a mais usada, é um contrato de um ano, também top 5, ou 120% do salário anterior, o que for maior. Porém, um time pode negociar com o cara, um time de fora, pode ser talarico, pode mandar um meu casal no Instagram do jogador, né, uma foto dele com o uniforme do time antigo, pode mandar um meu casal, só que o time anterior tem a primeira chance de igualar a proposta. Se não for igualada, o time ganha duas escolhas de primeira rodada. Tem que ser um tanto quanto kamikaze para pagar essas duas escolhas, mas já teve caso na NFL, acredite se quiser. E a transition é uma que eu gosto muito, que eu usaria mais do que os times da NFL usam, inclusive. Por exemplo, essa questão do Griffin. Porque aí vira um contrato top 10 na posição de um ano, não essa questão do top 5. Aí fica bem mais suave. Cornerback, por exemplo, 13 milhões. 13 milhões por um ano para um cornerback é suavíssimo. E o jogador pode negociar com outros times. E aí o time anterior pode igualar a proposta. Se ele não igualar, um abraço, e ele também não recebe compensação nenhuma. Então, no caso do Shaq Griffin, eu acho que pode ser uma boa aí colocar a transition. Na prática, a transition tag transforma um jogador em free agent restrito, que é quando você só pode assinar com o time de origem ou você recebe compensação, mas aí não tem a compensação neste caso. Então, tem mais algum jogador que você separou, Davis? Não, ou são esses mesmo? Eu ia falar, o valor estimado dele no mercado é de 11 milhões, então às vezes usar a tag nele acaba valendo a pena, mantém mais um ano, depois se não... É porque é barata, né? Eu faria talvez esse contrato dele aí. Na defesa aí, o Shaquille Barrett que a gente falou, eu acho que é um cara que não vai receber a segunda tag porque vai ficar muito pesado, né? Acho que são os principais nomes aí que a gente tem que estão aí correndo risco. Não vejo colocando a tag em nenhum running back, que a gente tem aí o Aaron Jones como um cara forte no mercado, mas eu acho... Isso é engraçado, né? Neste ano a gente não tem nenhum running back, nenhum kicker também, é mais comum. Né, essas duas posições. Talvez o Brandon Scherff em Washington pode ser uma opção, né? Pode ser um cara que venha a ter. O Leonard Williams nos Giants, mas até porque o David Gettleman trocou por ele, gastou por ele, né? Então talvez sejam algumas opções aí. Ah, um outro nome que pode sim receber a tag, e está sendo muito especulado isso, é o Justin Simmons em Denver. De novo, né? A tag, e enquanto Denver negocia um contrato de maior duração com ele. Tem o nosso querido Shaq Barrett também, né, que eu pulei, porque não é como se Tampa Bay tivesse muito dinheiro e, né, basicamente o salário do Shaq Barrett da tag consumiria todo o teto salarial. É. Aí tem que renovar com o Gronkowski, tem que ver o que vai fazer com o Chris Godwin, e aí tem a questão de ser uma segunda tag, seria muito caro. Mas só não colocar no Chris Godwin do que nele. Também acho, nem que seja... Dois, mas acho que é mais fácil. Porque nele seria mais de 20 milhões, né? Por ser a segunda. E no Chris Godwin seria 16. Então, concordo. Mas na verdade, o mais fácil é não colocar em nenhum deles e renovar com o Gronkowski e com o Antonio Brown. Eu acho que é o mais provável nesse momento. Tem pra deixar o Tom Brady feliz. Vai ser um contrato aí que. Eu, olhando logicamente, não renovariam pelo Devin White, mas tem toda uma questão de liderança dele, de quanto ele é importante no time, de tudo que ele passou no tempo dele, né, que ele roeu o osso, diríamos assim. Então, talvez ele acabe tendo a sua renovação feita. Então é isso, Deivão. Algo a mais da franchise tag, meu querido? Não, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu dar um panorama bom do que vai acontecer, né? Hoje é meio que uma volta, um aquecimento dos motores. Uhum. E aí, semana que vem, a gente já deve ter mais movimentações aí para falar sobre isso aí. É a volta de apresentação, na Fórmula 1. Estamos aquecendo os pneus. Que eles ficavam assim, em zigue-zague. Exato, exatamente. E foi bem de férias, Davis? Foi bem, cara. Pouco quer saber, tá tudo bem? Fazer minha mudança, tudo tranquilo. Muito bom, Davis Chiodini, então, tá feliz, eu estou feliz. E é isso, tá, gente? Cuidem-se, porque ainda estamos aí na luta contra a pandemia. E usem máscara, amem suas famílias e vida que segue. Certo? Certíssimo, Antônio Curto. Se cuidem, porque tem muita coisa para acontecer e essa free agency está só começando. Ele tá bem morninho, mas... Ah, mas o pau vai torar na timeline, como diria o Celso Portioli, porque daqui a pouco a gente vai ter a cap casual. Imagina se o Garoppolo é cortado, por exemplo. Aí o pau vai torar e vai ser maravilhoso. Exatamente. Gente, muita coisa vindo no nosso site nos próximos dias. Tem os jogadores podem receber a tag em texto também, um texto que eu vou fazer ainda nesta quarta-feira. Tem se o Hurts é a resposta para os Eagles, já adianto que a opinião não é muito otimista em relação ao Jalen Hurts. Tem sobre o Big Ben, que está estourando aí já informações que ele deve voltar para mais uma temporada, o que eu acho um egoísmo enorme da parte dele, tá? O Pittsburgh Steelers pode ter anos bem complicados depois da aposentadoria do Ben Roethlisberger, porque não vai ter alternativa de quarterback. Vide o que está acontecendo com o New England, olho nisso. Depois, 10 nomes famosos que podem ser free agents nessa temporada. Vou fazer o texto também na quinta. Na sexta, 5 quarterbacks que deram a volta por cima num novo time. Opções de quarterbacks veteranos para o New England Patriots. O Garoppolo é um deles, por exemplo. Jacoby Brissett, Marcus Mariota, enfim. Muita coisa legal nessas semanas antecedendo a Free Agency de fato. E já tem um texto, Davis, lá no nosso site para você, meu querido assinante, e aberto também, que é o calendário da off-season, tá? Então, para vocês irem se guiando, tá lá no nosso site, calendário da intertemporada 2021. E eu vou fazer aqui também, falar rapidinho, tá? Dia 23 a dia 9, período para franchise tag, 23 de fevereiro a 9 de março, 15 de março a 17 de março, é o período de negociações com os jogadores que são free agents. 17 de março, novo ano fiscal da NFL, então os times têm que estar de acordo com o teto salarial, que deve ser de 180 milhões, 20 milhões a menos que ano passado. 5 de abril, os times com novos treinadores podem começar os trabalhos de intertemporada. E dia 19, os demais treinadores. Dia 29 de abril, primeira rodada do draft. 30 de abril, segunda e terceira rodada. E 31 de abril, quarta a sétima rodada do draft 2021. E toda a cobertura você confere no Pro Football e muito mais textos e podcasts para vocês assinantes. Tá bom? É isso, Davis? É isso, meu amigo Antônio Curti. Voltamos em breve. Valeu e tchau! Muito obrigado, gente. Voltamos com tudo. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais podcasts exclusivos dos assinantes. Não deixe de mandar perguntas também. Tchau!